Gol no 398, solo aos 44, libere a direita e chame o solo em 121, decimal 9, boa noite. Mande o direito 219, obrigado, boa noite, 398. Salvador, boa noite, gol 398, Libran. 398, boa noite, Libre Taxi Alfa, reportando de Juliette. Alfa, chamante da Juliette, 398. Salvador, boa noite, o Xanel 6201, tô ciente da informação e uniforme, autorização, Santo Dumont. Xanel 6201, Rio de Janeiro, tô autorizado 360 nível via Upper November 857, segura, Pesulu no meio, Gruf, Upper Zulu no 4, recolocação no 0 com a direita, série da Euleda, após BDEV, controle 1 no 9, décima 8, aciona 5464. Até mais tarde, Ocean 6201, estou autorizado para o Santos Bom nível 360, rota conforme plano de voo. Na Upper Zulu 16, Upper Zulu 14 da Euleda Bidev, 5464, 198 ao controle. O treinamento está correto, é porta push, 61-6201. Reportarei. Santos Bom Juliette, 398. Juliette, portão 612, Cono 398. 612, 398. Salvador. Salvador, boa noite, 40. 71 das 2, chamando uniforme, autorização Campinas 300. Campinas 300, autorizado. Via Pesulu no 6, decolação no 0 curva direita, cera da Euleda após Sprint, controle 1 no 9, décima 8, aciona 5453, azul 4071. Autorizado Campinas, nível 300, Upper Zulu 16, decola da 10, curva direita, pega da EL, Osmeda, Sprint, transponder 5453 e o controle em Salvador 198. A correta é a porta push, 4071. Pode pronto, 4071. Nova Bordo, 3858. Táxi após o Boeing parqueando 612 via Pátio Índia Alfa, Ponte Cardão 10 Torre, 1 no 8, só 612, Xingá 1012. Salvador, Oxa 6201, na remota, Puxilec acionamento. Autorizado, Puxilec, senão é por táxi. Oxa 6201. Autorizado, reportar em táxi, 6201. Proceda na circuita. Recife, 12545, secundário 1685, bom voo. 2545, confirma a dificuldade. 126, decimal 85. 2685, muito obrigado. Controle ao passo. controle ao pastor no 7. Pastor no 7, prossiga. Autoriza o nível 120 para o pastor. Autorizado, 120. Ciente, isso vem para 120, pastor no 7. Trip 5216, centro Recife, 12545, secundário 12685, bom voo. 12545, dizendo 12685, obrigado, boa noite. 36, guarda a coordenação, copia. Copia. 360, Brasília, não está autorizado, via peso Luno 7, decola pistão 0, curva direita, queda gole, transição fita. Controle 199, soma 8, acena 5501, gol no 405. Autorizado alinhar e decolar, pista 1-0, vento 1-2-0 graus, 1-0 nós. Aéreo, 8 é o controle, 5501 é o transponder, gol no 405. Tá correto, reporta push, gol no 405. Reporta push, gol no 405. Salvador, azul 4071, box 8, puxa a cena dele. Confirmando o aeronave. É o azul 4071, tá no box 8, puxa a cena dele. Aguarda número 2, setor, azul 4071. Aguarda 4071. Salvador, 1405, botando. Cono 405, prosseguindo. É só confirmar a saída, senhor. É saída gole, transição fita, Ono 405. Atento, obrigado. Pronto, táxi, fecha na M201, POB 114, 3 horas e 35, com fim de alternado. Autorizado táxi via base Indy Alpha, ponte para da 10 torre, 198, só 62, que ligar 612, Oxenã 6201. Pátio Indy Alpha, ponte espera 18,6 para a torre, Oxenã 6201. No 3858, decolado aos 53, controle transfere 199, decimal 8, bom voo. 198, boa noite. Controle, boa noite, da 3858. Azul 4071, autorizado para o SPEC, final reportado. Autorizado, puxa finalmente, uma taxa 4071. Informação. Dando 3661 no Natal, 370 via peso 19, tá autorizado, decola pistão 0, curva esquerda, saída PUCA, transição, ZIPA, controle 119, decimal 8, aciona 5472. Afirma, tá correto a porta posto, tá 3.000 metros. Poxa, 3.3, identificação, desce ao nível 040, tá bom. 3152 confirmando o protocolo. O TAN 3152 Maceió 330 está autorizado via Peruísque 58, da cola desconsidera a rota, da cola visto no zero com a esquerda, saída PUCA, transição Zumbi, controle 119 acima 8, aciona 5503. Correto, porta push, tá 3152. Gente, reporta pronto, push, tá 3662. Xané 6201, decolado 57, controle, transfere em 119, decimal 8, bom voo. 198, boa noite, obrigado. Salvador, boa noite, Xané 6201, cruzando agora 1000 pés, Nadael, Lida. 76201, contato da decolagem, sobe ao 360, Dael Lida Bidev. 360, Dael Lida Bidev, o Xané 6201. Pode voar, Dael, da presente, senhora, Xané 6201? Voa, Lida. Voando, Lida, obrigado. Patrulha, autoriza a patrulha de pelo pro Xané 6303. Autorizado, 6303. Alguma possibilidade de voar com o trote? 3858 agora em coordenação, contente, por gentileza. Ótimo. Autorizado, táxi, Apache, Indy Alfa, com esperadão no 02198, só meia dúzia, que nem a 1012, 04071. Autorizado, táxi, Indy Apache, Indy Alfa, com esperadão 06, azul 4071, valeu. Voo no 604, na sua identificação, autorizado chegada a mar e desse mantém o 050. Salvador ground, the Oceania 310 in port position. And it's number 01 and the request to back start. Roger, stand by to maintain position, Oceania 310. You do. Chame Recife 2545, alternado no 2685, bom voo. 2545, boa noite. Boa noite, 4071, linha decola da 10, vento 120 graus com 9 nós. A linha decola da 10, passou 4071. Ué, onde é tudo, né? Clear, push back and set up, report jet stack, China 6300. Mano, tan 3, 662, aguarda, puxa. Passou no 7, agora 54 milhas sudoeste de Salvador, serviço está terminado, mantém o nível 120 e chame controle Ilhéus 1201, bom voo. Salvador, gol 9405 para o táxi, está com 9,92 no POB, autonomia de 3 horas e 50, alternando com 20. Porque o gol 9405 vai guardar início da Avianca, sua frente, após Indy Alfa, ponte espera 2, 118, esse nome é 12, que nem a Mi 12. Afirmativo, guardando então a aeronave da Avianca à frente, após Indy Alfa, ponte espera 1,018,62 com a torre gol 9405. Controle 1, aeronave decimal 8, bom voo. 98, boa noite. Salvador, boa noite. Azul 4071, faça 1.200 pés na Dael. Azul 4071, contato radar, suba para 300, saída da Dael. Sobe para o 300, saída da El, 4071. Salvador 3, 3, 2, 0, 1. para o controle. Aero 6201, precisando de 130 para o 360, pode chamar o centro. Ainda na escuta do controle, aguarde transferência de comunicações. Aguarde. Essa coordenada, de novo, razei. Sente. Vida boa, pipoca. Boa, boa. Gol no 604, reduza para 2209. Redução 2209, gol no 604. Oceano 6313, desça para 2000 pés, ajuste no 012, livre LS, reporte estabilizado. 2012, reporte estabilizado, 6313. COB, 3 horas and a half, it's going to be Natal. Oceano 6310. Cifron 251, alternado no 3325. 12, taxi via India Alpha, holding short call tower 118.6, Ocean Air 6310. Taxi via India Alpha, hold short 118.6, and UNA 2012, Ocean Air 6310. Azul 4071 está presente e autorizada para hoje, Leda. Está presente, Leda, 4071. Direct for depart, Ocean Air 6312 and hold short runway 10. Roger, clear to line up and take off runway 10, wind 120 degrees with 10 knots. Line up and take off runway 10, Ocean Air 6310. Falo, Salvador, na 3152, na posta de Paraná. 604. Na 3662, autorizado o pushback somente, chamar para o táxi. Autorizado, chamarei para o táxi, na 3662. E após a corrida do avião, caso mantenha 190, voo 9405. Tan, 3662, para o táxi, chame na frequência da torre, 1 noite, decimal 6. Tan, 3152, para o táxi, chame na frequência da torre, 1 noite, decimal 6. Os autorizadores vão na pista, né? 3613. Oxenê 6313, completo final, torre 118.6, bom pouso. 118.6, obrigado. Gol no 604, livre LS. LS, gol 604. Quanto é o ponto de zero, gol 405. Pois, Salvador, Oxenê 6313, localizador. Oxenê 6313, é parte interna. Three. 310 airborne at 09, air call departure 119.8, have a good flight. Thank you, have a good day, sir. 181, Oceania 63110. Três, checa trem, livre pouso na 1-0, vento 1-2-0 graus com 9-9, altímetro 1-0, 1-2. Livre pouso, é, sente, o chanel 3-3, baixou e travou. Chanel 6310, we're the contact on departure, climb to level 350, pouco departure. Pouco departure, climb 350, 6310. Polo 405, a mais passagem do Chanel na final, a linha mantém 1-0. Pode opor 09 na final, a linha repito 1-0, voo 940. Avião 400, copia. Chame torre 1-8, decimal 6. 2-6, obrigado. Torre Salvador, boa noite, voo 1-8-8-9, tem que dar informação, Victor, autorização, Galeão 400, copia. Temos o 360 pré-aprovado, aceita? Afirmativo. Autorizado Galeão, nível 360, via AP November 857, seguro, AP Zulu 16, saída da EL, Leda Bidev. Decola da 10, curva direita, controle 119.8, aciona 5475, foteja. Azul 4209, a sua identificação autorizada de chegada bom, que desça para 4 mil pés do ajuste 1012. Gol 604, estabilizar o localizador. Parte principal, reporte através do portão 612. Via principal, reportará através do 612, o TAM 3152. Foi Salvador, o TAM 3662 para o táxi, POB de 1978, 3 horas e 5 de autonomia, alternando Fortaleza. Incêndio no 78 a bordo, altímetro no 0, no 2, táxi via Índia Alfa, reporte pronto, ponto espera. Táxi